A Cajadão Filmes apresenta A Estranha História de Rony Rústico e Betty Frígida. Versão brasileira, AIC, São Paulo. Dessa vez, é o meu beijo que quebrava os dentes. É meu abraço, nunca foi quente.